Tell me why it ain't Every time the sun goes down, I let you take control. Você e eu coladinho, aí sim, dá água na boca. station. If you get to hear me now, you get to hear me now. Ziba aqui na programação da Pan, Hear Me Now. A gente já volta com muito mais. Fica aí. Baixe o seu aplicativo na Apple e Google Store, digitando Jovem Pan Recife e ouça de qualquer lugar do mundo a rádio que transforma suas emoções nos melhores sentimentos para sintonizar suas escolhas diárias. Jovem Pan. Eisenbahn e Ecopostos apresentam Tal Tal Aldeia Festival, sábado 9 de novembro, com Nenhum de Nós, Supla, Tears for Fears Experience, Camisa de Vênus e muito mais. Tal Tal Aldeia Festival, rock, natureza e família. Venha viver essa experiência. Últimos ingressos do primeiro lote na evenix.com. Patrocínio Quitanda de Aldeia, Coca-Cola, Pitu Remix, School of Rock, Bremen e Toyolex. Promoção Jovem Pan. No Colégio Cristão do Recife, seu filho encontra o melhor ensino, desde o berçário até o Fundamental 2. Oferecemos um ambiente seguro e acolhedor, com horário integral, robótica, lógica de programação, esportes, programa bilíngue e preparação para Olimpíadas de Conhecimento. Seu filho desenvolve habilidades para o futuro, de forma divertida e dinâmica. CCR, em Boa Viagem e na Caxangá. Matrículas abertas. WhatsApp 99803-2626. Você está na Jovem Pan. 95,9. Portaria remota Qualiporte. Mais segurança e até 70% de economia para o seu condomínio. e a temperatura no Recife, 26 graus. Portaria remota Qualiport. Reduza sua taxa de condomínio, economize até R$11.000 por mês com muito mais segurança. Solicite um orçamento grátis em qualiport.com.br ou ligue 4.017.99. Quilos Ilha do Leite, uma verdadeira festa para o paladar e agora com buffet livre aos sábados e domingos. São carnes nobres, massas fresquinhas, saladas variadas, pratos quentes e opções de frutos do mar de dar água na boca. Tudo à vontade e com o atendimento de qualidade que você já conhece. Buffet livre aos sábados e domingos por R$59,99. Agora é no Esquilos Ilha do Leite. Reservas 3222-8632 ou 992-13-3028. Venha descobrir um mundo de sabores no Esquilos Ilha do Leite. Você está na Jovem Pan. 95,9. Quando o assunto é escolher o que levamos à mesa da nossa família, temos de fazer as escolhas certas. Faz a diferença, né, gente? A Nato é a escolha de quem quer qualidade e também variedade. Mas você deve estar se perguntando, e a Nato tem outros produtos? Claro que sim! Tem pescados super saudáveis, vegetais frescos e práticos para o dia a dia, tem salsicha e queijo para aquele lanchinho saboroso e muito mais. Uma família de produtos para sua família. Experimente, faz a diferença ser Nato. Para fazer um churrasco de qualidade, Boi Quente, Atacadão da Carne, o melhor preço e facilidade. Boi Quente, Atacadão da Carne. Boi Quente, Boi Quente, economia e variedade. Boi Quente, o Atacadão da Carne. Boi Quente, Boa Viagem, Piedade, Areias, Madalena e Olinda. O Atacadão da Carne. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Nosso tema de hoje é problema na escola, a escola resolve. A escola é um espaço coletivo de convivência e de formação de pessoas. Por isso é normal que existam conflitos. A equipe pedagógica trabalha para tentar minimizar e evitar que se repitam. Podemos reduzir as discórdias e as atitudes agressivas com o desenvolvimento de um trabalho de habilidades socioemocionais. Mas o que nunca se pode admitir é que pais de alunos abordem outros estudantes para tentar resolver à sua maneira. Apenas os profissionais da escola estão autorizados a lidar com as crianças e os adolescentes. Se você não aceita que seus filhos sejam intimidados por outros pais, não tente resolver os conflitos do seu filho com os colegas dele. A escola é a instância competente e autorizada para resolver tudo isso. Eu sou Arnaldo Mendonça, diretor pedagógico do Colégio Dom. Educação para a vida. Oferecimento Colégio Dom, Olinda e Tamarineira. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes. Segunda-feira, só que agora eu tô esperta. Essa semana eu quero que quem faça a abertura no meu lugar aqui seja o Chiro, sabe por quê? Porque eu acho que o Bob tem ficado folgado e o Chiro me defende. Outro dia alguém teve tupete na hora de explicar que eu fazia muito e o Bob pouco me chamou de... Eu era o capetinho, o Bob o anjo. Gente, é demais pra mim, entendeu? Eu sou uma trabalhadora feroz, uma mulher séria. Eu me dou respeito até o osso pra ter que aguentar essa mistura de canário com Chitãozinho oleoso. Se dando bem às minhas custas. Sou bonitinho, fala. Então eu fui na melhor tipo da espécie humana pra me defender. Tá. Cadê meu japonês? Ah. Shiro-san! Vamos comer pastel de queijo, não? Ah, vou contar o que ele vai comer se der sopa. Vem, Shiro. Ele come sopa com hashi, ó. Sopa com hashi? Sabe como chama a sopa dele? Como chama? A sopa do Shiro chama miso Shiro? Ah. Não, pera, eu tenho que entrar aqui. Ô, Bob. Vocês estão de sacanagem com o meu nome aqui? É, só tá Lígia. Começando a semana, pô. Mas é brincadeira, né? Deixa eu voltar pro meu lugar lá, por favor, vai. E como foi seu fim de semana, o pequeno japonês?

Há mais ou menos 3 meses ele mudou, não me responde e quando responde é com emojis e fico sem entender nada. Questionei o motivo disso, ele me ignorou. Resolvi parar de mandar mensagens e ele também não manda mais nada. Me ajudem, por favor. Lígia, seus conselhos são divinos, me dê uma luz. Olha, ela não colocou o nome aqui, mas é mulher, 23 anos, numa amizade de 10 anos. Você acha, Lígia, que ela está muito afim desse amigo depois de 10 anos? Pode ser isso o motivo da reclamação? Pode ser esse o motivo da reclamação? Que ele mudou, não responde mais, e aí ele não manda mais mensagens depois de 10 anos como amigos. Será que ela está afim dele? Eu acho que sim, né? Oh, mas mais do que tudo, ele não responde, é pra cada sinal de indiferença, retribua. Se o cara não tá conversando, se afastou, não sei. Pode ser o momento dele. Você deve ter começado mandando, tô tudo bem, aí depois deve ter falado, tô preocupada, não me responde. Se a pessoa não quer, vamos deixar o tempo dela. E na hora que chegar, você vê. Mas acho que não tem muito o que pensar, não. Tem algum fato aí que passou desapercebido por mim, Bob? Não, inclusive ela não deu muitos detalhes, não, né? Que apenas ele se mudou pra São Paulo, quando podem se encontram. E aí ela falou, ó, 3 meses pra cá mudou. Não responde mais, só manda emojis. Eu também parei de mandar mensagem, ele também não manda mais, depois de 10 anos de amizade. Aí você não colocou, de repente você acabou falando alguma coisa pra ele que, enfim, o fez mudar, não sei. Mas tá muito claro e nítido que você tá afim dele, né? Sei lá, ela mandaria, Lígia, você acha que vale a pena ela mandar uma mensagem agora, assim, só pra saber, tipo, se revelar se ela realmente tá afim dele, apesar da amizade? Ô, gente, se o cara já não tá respondendo há um tempão, mora longe, vai falar pra quê? Pro vento? Se ele responder, fala, você não sabe nem se o cara tá vendo? Eu não mandaria nada. Então é isso, gatinha, depois você manda outro e-mail pra cá, se tem mais detalhes aí no meio dessa história. Era só isso. É, exatamente. Amiga, se você mandou pra ele perguntando como é que tá, o máximo que eu acho que eu mandaria era tipo assim, me fala, você tá bem? Só me manda aqui porque eu fico preocupada, saudade, beijo, tchau. Se ele não fizer nada, nada, se ele voltar a falar, tudo bem, não tem o que fazer, deixa o cara. É ruim mesmo, mas tem vezes que a gente muda e aí os amigos às vezes mudam. Então é isso, querida. Daqui a pouco a gente volta. If I'm turning blue, please. Missão Impossível, Jovem Pan. Alô, Missão Impossível? Olá. Olá, quem é essa simpatia? Olá. Pronto, aqui é o Otávio, daqui de Fortaleza, Ceará. Fala, Otávio, adoro sua cidade, adoro esse lugar maravilhoso. É bom, vou chegar pra aí. Nossa, demais. Especial sua terrinha, nós amamos. E você? É bom. É. O que você apronta? O que você faz aí? Pronto. É, gente, só pra informar que eu gosto muito de vocês, sou muito fã, escuto todos os dias. Ai, que lindo. Assim, hoje eu sou motorista de aplicativo. Vai fazer em torno de 2 anos e meio. Beleza. E no seu aplicativo tem balinhas, house preto e tudo mais? Tem não, não pode mais não. O que é que não pode? Como assim? Conheci uma pessoa. Ah, agora virou cachorro de raça, que tem dono. Não é? Otávio, vamos saber mais de você. Você tem quantos anos? Pronto, eu tenho 29 anos. Sou do signo Peixes, março. É assim. É um sonhador, né? Romântico aí, apaixonado. Demais, viu? Acabo sendo besta ainda, viu? É pediano, mas é legal. Antes isso do que ser maldosinho, imagina. Você só vive coisa. O romance tá muito na cabeça da gente mesmo. Adoro. É verdade. Ah. Pronto, conta aqui minha história. Conta. É assim. Tá 1 mês e 15 dias. Eu fui pra um aniversário de um namorado de um amigo meu. Aí tudo bem, eu já tinha falado com esse meu amigo que eu ia passar pouco tempo lá. Porque eu tinha uma cliente particular. Que era pra pegar 8 horas da noite. Aí quase na hora de eu sair de lá, chegou um rapaz. E assim que eu bati o olho nele, me apaixonei. Aí nisso, ele sentou do meu lado. E a gente começou a conversar. Conversa foi, vai, vai. E ele falou sobre o relacionamento dele antigo. Que ele saiu de um relacionamento que fazia uns 3, 4 meses. E que não queria se pegar ninguém. Aí tudo bem. Aí, com isso, eu mandei mensagem para a pessoa que ia pegar particular e eu dei um problema no carro que eu não podia ir naquele momento. E acabei indo buscar a pessoa só 10 horas da noite. Eu só fiquei por conta dele. Aí, tudo bem. Aí, no outro dia, eu mandei convite para ele no Instagram e comecei a puxar assunto. Comecei a puxar assunto e perguntei se ele não queria tomar um açaí comigo. E nisso, a gente foi conversando. No outro dia, a gente saiu tomando açaí. Mas ele sempre deixando ciente que saiu de um relacionamento, que estava bloqueado para relacionamento e que queria viver a vida de solteiro que nunca viveu. Aí eu tá certo, então. Aí foi passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e a gente se vendo toda semana e final de semana a gente saindo. E com isso eu comecei a me apaixonar. Claro. Eu comecei a me apaixonar, mas ele foi muito verdadeiro comigo. Otávio, eu não quero relacionamento, eu gosto de estar com você. Mas vamos curtir. Se você quiser, a gente para por aqui. Mas o nosso momento tá sendo muito bom. A gente tá saindo, a gente tá curtindo. Me conta uma coisa, Otávio. Nisso, quantas vezes por semana, tudo, quantas vezes você estava encontrando um com o outro? O final de semana tá sendo todo final de semana. E na semana, às vezes, é duas vezes, às vezes. Então pronto, só quero fazer um detalhe. Tem coisa, gente, que a gente não precisa se expor, nem pedir. Porque se o cara estivesse encontrando com você uma vez por mês, ou você estivesse tentando chegar mais, o negócio já tá rolando. Imagina, todo final de semana. Talvez durante a semana, e quando encontro durante a semana, às vezes até 3 vezes durante a semana. Meu amor, isso é mais que eu que tô casada há 15 anos. Então, já tá rolando. São coisas, tem coisas que não precisa da gente falar. Que não existe aquele assim, presta atenção. Claro que tudo que a gente fala é importante, mas mais nas atitudes do que nas coisas que saem da boca. Uhum. Então pronto, o cara falou pra você, não, eu não quero namorar. Às vezes ele tá com medo do rótulo, traumatizado, sabe? Porque o cara acabou de terminar uma relação que pode ter sido longa, parará e tal. Mas, querendo ou não, ele meio que já tá aí começando uma relação com você. Vocês estão passando todos os finais de semana juntos, encontrando 3 vezes de semana. Então é só não pressiona, seja incrível. Sabe aquele assim, eu tô indo, na hora que eu vi já fui. Até hoje, de hora pra outra, ele mandou mensagem pra mim. Falando o quê? Pensando em relação do Réveillon, pra me passar junto com ele. Aí, para de ser o saco, hein, Otávio? Tá tudo ótimo já. Qual que é o signo dele? Já adorei. Ele é Sagitário, é 25 de novembro. É isso, meu amor. É o do signo do meu marido. 25 de novembro, Sagitário, exato. É o signo do meu marido. Sagitário é livre e doido. Jeito assim, bom. Eu já fui junto, tô mais de um ano solteiro. Uhum. Ele foi junto desde os 18 anos, saiu agora de um relacionamento. E ele sempre fala, Otávio, eu quero estar solteiro, eu quero viver, porque nunca curtiu aquela vida de solteiro. E mentira, quer nada, Jota, quer nada. Tá com você. Fica quieto, Otávio, você cala a boca, faz direito, Otávio, porque tá tudo rolando. Ai, não quero, imagina isso, presta atenção, tá? Um homem que quer ficar solteiro, se ele tá mandando em outubro pra alguém pra passar o Réveillon junto, entendeu, Otávio? Então, e tem uma máxima que é o seguinte: quem gosta de ficar junto, gosta de ficar junto. Quem gosta de ser solteiro, gosta de ser solteiro. A maioria das pessoas que separou, ainda mais homem, tá? Acabou um casamento, uma história, passou 2 meses, já grudou em outro. Eu acho que tá tudo ótimo pro seu lado, que tá tudo lindo. A pergunta que não quer calar é: pra onde vocês vão no Réveillon? A gente tá pensando em ir pro Ronco do Mar. Onde é? É aqui na Praia do Futuro. Vai ser um luau que vai ter. Ai, Praia que legal! Luau! É isso mesmo, meu amor. Já pensa no look aí, já vai malhando pra ficar bem gostoso. É, sim. É, já vai comprando perfume bom, juntando dinheiro pra ver o que você vai dar pra ele de Natal. Pode ser um jantar romântico aí na praia, uma reserva num restaurante bem bacana durante o Réveillon? Sim. É pra dar conselho ou você quer que liga pra ele? Eu queria que ligasse pra ele. Eu tô com medo, mas queria que ligasse pra ele. Como ele chama? Ah, não, gente, eu quero te ajudar. Jean. Então peraí que nós vamos de música e eu falo com você. Porque okay. O negócio é o seguinte, aqui a gente tem que ajudar o coleguinha, mas a gente mesmo. Então eu vou render o bloco, mas eu vou te ajudar. Ok. Hey, this is Camila Cabello. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart. Cuida com o Mac. deixa a casa bem limpinha, roupa cheirosinha. Esquece esse passado e aquele mal amado. Troca tudo, minha gente. Cuida, usa Becker. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Nosso tema de hoje é autonomia. O mundo exige das pessoas muito mais do que conteúdos curriculares. Todo profissional precisa demonstrar criatividade e autonomia para resolver os problemas reais da sociedade e do mundo do trabalho. Educar para a autonomia é permitir que os filhos resolvam seus conflitos na escola desde criança, errando ou acertando. Se algo está incomodando, oriente para procurar a equipe pedagógica e relatar o problema. Jamais peça para ligar para você e pedir ajuda, porque você não vai conseguir resolver. Na verdade, você vai avisar a coordenação o que deveria ter sido feito pelo estudante. Permita que seus filhos busquem uma solução, porque isso é o verdadeiro exercício da autonomia e da criatividade. Pense nisso. Se eu não consigo resolver e a escola pode, por que contar primeiro para mim? Eu sou Arnaldo Mendonça, diretor pedagógico do Colégio Dom. Educação para a vida. Oferecimento Colégio Dom, Olinda e Tamarineira. Tudo que rola no mundo. Rola na Pan. 95,9. Grande uso em cada detalhe. O Volvo EX30 é um novo SUV compacto 100% elétrico da Volvo. Um design escandinavo inspirado na natureza. O EX30 é inteligente, sustentável e seguro. Tudo o que você espera de um Volvo a partir de R$ 229.950. Vem até a Rota Premium e reserve o seu. Paz no trânsito começa por você. Viva a experiência do Deli. Nutritivo e prático para adicionar em sua rotina. 8 sabores do deliciosos para você escolher e se refrescar. Sinta o gostinho natural da fruta. Experimente e se apaixone. Do Deli. Anjos Colchões e Sofás Boa Viagem. Siga arroba anjos.recife Boa Viagem. E a hora na Pan. Jovem Pan 5:28. Em busca de colchões e sofás de qualidade, conheça a Anjos Colchões e Sofás em Boa Viagem. Além de colchões e sofás, temos tudo para o seu quarto e sala. Avenida Conselheiro Aguiar, 1729. Siga arroba anjos.recife Boa Viagem para mais informações. Sábado, 9 de novembro, Downtown Aldeia Festival. Últimos ingressos do primeiro lote na evenix.com. É Jovem Pan, é Jovem Pan, é Jovem Pan. Jovem Pan. Torcida da Pan. O Sport entra em campo hoje às 18h30 da noite no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário. E para o jogo de hoje, o técnico Pepa não terá problemas com lesões ou suspensões. Assim, todo o elenco rubro-negro está disponível. A novidade diante do time paranaense será o retorno do volante Julian Fernandes, que se recuperou de uma lesão. O atleta foi liberado pelo departamento médico e embarcou com a delegação. O Leão da Ilha deve entrar em campo hoje com Kaique França no gol, Igor Cariús na direita, Rafael Thierry, o capitão do time, junto com Chico na zaga, Dalbert ou Filipinho na lateral esquerda, Felipe ou Julian Fernandes na cabeça de área, Fabrício Domingues e Lucas Lima na armação do ataque. Tite Ortiz, Christian Barleta e Gustavo Coutinho devem formar o ataque do Sport hoje. E o elenco do Santa Cruz se reapresentou hoje às 15h. Os atletas tiveram uma conversa com a comissão técnica e diretoria e em seguida fizeram alguns exames físicos. Eu volto amanhã aqui no Torcida da Pan, às 9h. Torcida da Pan. Oferecimento Oftalmax, referência em saúde ocular. WhatsApp 992737052. Quando se trata de saúde ocular, a referência é a Oftalmax. Com o programa Mais Pop, você realiza consultas, exames e cirurgias em até 10 vezes sem juros, sem precisar de plano de saúde. Nossos médicos especialistas estão prontos para atender você nas unidades do Pina, Madalena e Shopping Tacaruna. Consulta de rotina ou cirurgia? Estamos aqui para cuidar da sua visão. Agende já pelo WhatsApp 992737052. Oftalmax, servindo com qualidade. Responsável técnico Dr. Hermano de Melo Alves, CRM 11427, RQE 4321. Porque todo mundo quer Milé, porque é bom demais quando é da Milé. Eita, todo mundo quando é da Milé. Na Milé tem açaí, na Milé tem picolé. E tem polvo e tem sorvete, é bom demais, é da Milé. Na praia e na praça, na bodega de seu Zé. Na padaria, na farmácia, todo canto tem Milé. Eita, todo mundo quer Milé, porque é bom demais quando é da Milé. 95,9 Jovem Pan. Chuchu Beleza. Oferecimento Face Imagem. Sua clínica de radiologia odontológica em 6 endereços. Tomografia computadorizada de alta resolução é na Face Imagem. Boi Quente. O Atacadão da Carne em Areias. Boa Viagem, Piedade, Madalena, Olinda e Ceasa. E Via Prime Soluções em Energia. Siga arroba Via Prime Soluções. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Não consigo assistir a Olimpíada. Não, sério, não dou conta de ver gente perdendo, tá? Não, gente que eu tô torcendo? Perder? Não, prefiro não assistir, sabe assim? Assistir pra quê? Pra ficar o resto do dia irritada depois? Aí outro dia eu vi uma atleta brasileira, pobrinha, coitada. Treinou a vida inteira, foi lá e perdeu, fiquei péssima. Quase fiz um pix ali pra ela na hora pra ajudar, né? Se tivesse um QR Code, juro que eu faria, tá? Não, mas falando sério, podia ter, né? Em toda competição podiam botar um QR Code do atleta pra quem quisesse doar, fazer um pix ali na hora, já pensou? Não, garanto que muito atleta ia sair rico da competição, né? Se tivesse, eu doava. Doava só pra ver o atleta me agradecer ali na hora, falar meu nome, pra eu subir junto com ela no pódio, cantar o hino. Se bem que não, né? Subir no pódio não, que eu não sei cantar o hino, tá? É, vergonha! Não, confesso. Não sei a letra, ué. Aliás, ninguém sabe, né? Vamos falar a verdade? Inclusive, muito atleta deve escolher perder só pra não ter a humilhação de ter que subir no pódio e não saber cantar o hino, concorda? Eu, se fosse presidente do COB, duas coisas que eu faria, tá? Pra ajudar. Colocava o QR Code pra doação direta pros atletas e trocava a letra do hino nacional por uma mais fácil. Garanto que o Brasil ia melhorar e muito no quadro de medalhas. Sandra, meu nome é Sandra. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser? Então baixa o aplicativo Chuchu Beleza App. É de graça. Disponível para Android e iPhone. But I still don't feel the same. Just how you love me, do no one else can. You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you're patient right now. Your kiss got me hoping you're saving right now. You're so crazy, your love's got me looking, got me looking so crazy, your love. I'm looking so crazy, your love's got me looking, got me looking so crazy, your love. Young Hope, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Got me looking so crazy. My baby, I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself. And baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who sees. Baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby. De volta direto de Fortaleza, bela Fortaleza, com Otávio, 29 anos, Ele é motorista de APP. Aí há um tempo atrás foi numa festa de um amigo, tal, ia ficar rapidinho, mas conheceu alguém, certo, Otávio? Correto. Que já tá rolando, e é um cara que era casado, já tinha separado há pouco tempo, e aí ele tá falando, ai não, tava com o mesmo cara desde os 18 anos, ai não sei se eu quero nada sério, não quero nada sério, mas eles estão saindo quase todo dia e já chamou até pra passar o Réveillon, então já tá sério. E aí Otávio quer ligar pro cara, e aí Otávio, você não vai ser o otário. É. É Otávio, entendeu? É por uma letra, mas é Otávio, não é otário. Que é o seguinte... Quando eu falo vou render o bloco, é porque quando eu falo não vou ligar, o Chiro e o Bob olham pra mim com uma cara de tipo, você quer acabar com a gente, né? Mas a verdade é que ligar pro cara vai ser ruim pra você. Uhum. Porque o que, que nós vamos estar fazendo? Sendo pegajoso, pegando no pé do cara, forçando uma barra que ele falou que não, você pare, Otávio, seu pisciano louco. Tá tudo ótimo. Oi, meu. É, aí o cara fala, não quero nada sério. Aí a gente vai ligar, oi, aqui é a Lígia, o Bob do Missão Impossível, o Otávio pediu pra ligar, pra falar o tanto que ele tá apaixonado. Você acha que isso aí vai ajudar? Não, acho que não. Então você não vai ligar, não. Espera, se ele te pedir namoro no Natal, se começar, a gente liga. Eu tô aqui, vou estar aqui pra sempre. Te dou meu celular, se quiser. Aí eu posso, te dou minha palavra, que, até descuidar a pena aqui. Que a gente faz a homenagem do jeito que quiser. Mas eu seria muito falsa. E não merecia a confiança, não mereceria a confiança de vocês se eu falasse agora pra gente ligar. Uhum, porque, é, porque não vai ser bom. O cara não quer que pegue no pé. Exato. Tá rolando. Se a gente ligar, vai parecer tipo, ai, que cara chato. Ai, molengão, apaixonado, pegando meu pé, ligando até na Jovem Pan pra falar, cara doido. Não, você é um cara que tá sendo ótimo, que ele quer ver todo dia, que é carinhoso, porque Sagitário como, e homens em geral amam carinho. E já te chamou até pra passar o Réveillon. Você não vai melar isso, não, pelo amor de Jesus Cristo. Pois pronto. Porque se a gente começar a pegar no pé do cara, o cara vai sumir, pode ter certeza. É Sagitário, meu marido, gente. Se eu fizer 3 perguntas pra ele, ele ia ficar com raiva. É, realmente ele é papo curto. É Sagitário. Você não queria o seu bofe? Boy Magia? Uhum. Não tá afim dele? Então você conseguiu. Para de atrapalhar. Pois pronto. É, vai continuar. Você tem que estar gato, cheiroso, carro cheiroso, Sagitário odeia gente que reclama, que pega no pé, seja agradável, engraçado, verão tá aí, vocês moram em Fortaleza, o assunto, gente, é chopinho ou é caipirinha? É praia ou é jantar? É beijo na boca ou é abraço de urso? Mas sem chatura, no começo, a gente tem que até esconder os defeitos. Tô entendendo. Então vocês estão num momento maravilhoso. O cara, tudo que ele falou que ele não ia fazer, ele tá fazendo. Saindo todo dia, marcando até viagem de Réveillon. Lógico. Então você quieto seu facho, Otávio, não dá pra você parar de querer estragar? Obrigado, gente. Não, graças a Deus você ligou pra mim. Porque eu, de verdade, eu não consigo imaginar um colega meu, alguém de outra rádio, que não faria isso, que não iria ligar pro cara. Porque, claro. Eu tava pensando em ir pra João Pessoa. Pode ser também, João Pessoa maravilhoso. Pô, você tá tudo engatilhado, já é outra viagem já. É, tá tudo tem a dó, certo, eu tô tá. querendo ir junto, me levem alguma. Não. Pronto. Tá tudo lindo. Você, o que você não pode fazer? Ser chato, pegar no pé ou ficar reclamando demais. Tá ok. Então só tocar o barco com as coisas sendo leve, assim, fala muito sobre viagem. A coisa que mais, Sagitário mais ama na vida é viajar. É, ele ama viajar. Ama, ama. Graças a Deus. É a coisa que eu e meu marido mais temos em comum. É... Depois do amor, obviamente. Mas vamos falar de viagem, entendeu? É o assunto que eu mais gosto. Hoje aqui, ó, enquanto eu tô conversando com você, meu marido já me mandou 10 coisas de viagem e restaurante, eu já mandei pra ele 10 também. Enquanto fica aqui no Instagram mandando, olha isso aqui pra gente fazer, olha, fazer aí. Então é uma... Vamos falar de coisa boa, gente, disso. Escolher pra onde vai viajar, depois juntar dinheiro pra pagar a viagem. E só, é isso aí. Não inventa problema onde não tem. Tá certo, gente. Falou, Otávio. E na Valeu, hora... obrigado, viu? E é só você esperar. Porque daqui a pouco ele te pede namoro, você faz uma coisa bem romântica e tal, quem sabe no Réveillon. Aí a gente liga pra fazer a homenagem. E aí a gente conta que a gente riu, que a gente teve que te segurar, que você quase queria estragar tudo, pegar no pé no comecinho. Mas deu certo já isso aí, Otávio? Deu foi certo. Bom, obrigado, viu, gente? Agradeço aí pelo conselho, viu? Eu também. Falou, já te gato. Adoro. Obrigada a você por confiar em mim. Venha conhecer Fortaleza, viu? Passear pra gente, pra Jericoacoara, Canoa Quebrada. Que eu quero. E a mulher que é dona de Jeri? Nossa, essa história daí tudo. Apareceu do nada. Mas eu fiquei pensando, mas deve ser verdade. Meu marido que tinha me contado antes de eu ver a notícia. Saiu, você viu isso, Chiro? Quem não sabe da audiência, Jericoacoara, um dos lugares mais lindos do Brasil, super famoso e tal. A mulher veio com, ela tem a escritura, tipo 80% de geria dela. E o governo tá lá desesperado pra ver como vai ressarcir, porque vai falar pro povo que sai fora. Eu digo mais, meu marido ainda falou, vai fazer o quê? Sai fora, o povo deve estar vendo um dinheiro pra dar. Eu falei, eu ia bater o pé, falar, eu quero a minha terra, ué. Óbvio. Realmente, é verdade. Se é dela, é dela. Se alguém, você tem o seu terreno lá. Ah, é meu. Seu, você chega é lá, meu, alguém é construiu, a pessoa tem um direito. É meu, né? É isso. Lógico. Exato, mas ai, achei o máximo. E é bom pra gente ver quando tudo é uma zona. Eu já falei, será que tem alguma coisa minha que eu não sei, gente? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Enfim, tô pensando em um outro lugar bom demais daí. Como é que chama? Tem Lagoinha também, muito bom. Lagoinha é lindo, né? Praia de Lagoinha. É. A gente, sua terra é muito boa. O Brasil é legal demais, né? É bom demais. É bom demais. E é porque falam mal daqui ainda, viu? Do Brasil, em geral, o brasileiro é assim. Mas isso aí já tem até uma piada, depois eu conto. O brasileiro... É, depois que vem pra cá, o povo ama. É, eu adoro aí, adoro Fortaleza. E outros tantos lugares do Nordeste, amo o Nordeste. Então, Otávio, por hoje é só, esperamos vocês na próxima, tá bom? Tá ok, obrigado, viu, gente? Obrigado a você, beijo. Até mais. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. No remorse, no regret. I forget every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered cry, but then remembered Impossível. Jovem Pan. Tem mais conselho, a sua participação, missão@jovempanfm.com.br. Sabe que dá pra pedir conselho por vídeo, né? Só fazer falar do nosso Missão Impossível do YouTube, Bob. É isso aí, WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo para o WhatsApp 11-2870-9750. 11-2870-9750 e você nos acompanha no YouTube, estamos lá, Missão Impossível em vídeo. E também pode mandar aqui pelo WhatsApp a sua história, o seu recado em áudio, fique à vontade. Agora tem conselho. Oi, seus lindos! Meu nome é Pamela, sou mineirinha, tenho 23 anos, libriana, 1,57 e 60 quilos. Bom, preciso de conselhos na vida. Mineirinha, nasceu comendo queijadinha. Conselhos na vida amorosa, eu preciso de um conselho. Ah, sim, na verdade não é nenhum conselho, olha só. Preciso de conselhos na vida amorosa e que me apresentem alguns caras legais. Ha, ha, ha, ha. Sou bem carente e reconheço que quando estou conhecendo alguém, grudo demais, sabe? Sou muito pegajosa. mas eu não consigo mudar. E o pior é que as paqueras nunca vão pra frente. Começa muito bem e daí, do nada, acaba. Preciso de ajuda, por favor. E aí? Você não pode ser pegajosa, tá faltando pra eu ser uma amiga. Se você fosse minha besta, não tem problema. Você fica grudada em mim, aí você fica falando, alguém tem que te frear pra você perceber, aí você vai parando. Porque a gente não pode ser pegajoso com ninguém. Eu tenho uma amiga minha que tem três caras que estão na captura dela. Os três, eu ria sozinha, falava, gente, eles precisam muito do Missão. De ouvir, eu não sei o que, eles estão fazendo a antítese de tudo, os malas sem alça. Porque o negócio é o seguinte, as coisas têm o tempo dela. Você pode ser dessas que se apaixona em um segundo, mas ninguém é. Então, é só você não falar pra pessoa. Você pode chegar, imagina, é como se eu chegasse pro Bob e falar, ai, Bob, conheci o cara, tô louca, só penso nele. Aí tô aqui fazendo Missão, enquanto tá fazendo, fala, chido do céu, só penso no cara. Nossa senhora. Mas eu vou ficar quieta, não vou, imagina, vou mandar mensagem 5 minutos. Gente, só penso em você. Ai, que saudade, como eu queria ter conhecido você. A pessoa vai sair correndo. Nada é mais chato que gente pegajosa. Quando você põe isso, você tá colocando as carências, as vontades, todos os seus sonhos em cima da pessoa como se fosse um peso. Deixa conhecer. A verdade é, depois que você tiver um relacionamento, você vai se abrindo. Mas no começo, é pro amigo que você conta o que tá sentindo, tipo, conhecer alguém, isso e aquilo. E na pessoa, você vai ali, seduzindo, se mostrando aos pouquinhos. Eu acho que você deve estar indo com muita sede ao pote. E é aquele famoso apressado come cru, né? Tem que ir devagarinho pra não assustar, concorda? Se eu conheço um cara, ele é o cara mais legal do mundo. Eu tenho aquela noite incrível, beijei, foi o melhor beijo da minha vida, tô super apaixonada. Meu Deus do céu, coisa doida, há muito tempo eu não sentia isso, suponhamos. Aí cheguei que tô falando, Chiro, Bob, vocês não estão entendendo. Isso não vai acontecer há anos. E esse cara aí, nananana. Se o cara mandar uma mensagem e falar, nossa, não consegui nem dormir, eu só penso em você, quero te ver hoje, quero te ver amanhã, eu já deixo de gostar dele na memória. As coisas têm que ser devagar, aos poucos, tem que dar saudade, tem que dar vontade, a gente tem que dar espaço pro outro respirar, pro outro pensar, pro outro sentir falta, saber o que sente. Se você ocupar todos os espaços, na hora que ele for contar pro amigo, vai falar, meu, conheci uma pessoa, tava até legal, mas é chata pra caramba, pegajosa, não dá espaço, eu nem respondi a mensagem, ela tá mandando outra. Por que você não respondeu? Eu tô ocupado? Tem nada mais chato que gente que acorda e fala, bom dia, espero que seu dia seja ótimo. Nossa, isso é chato. Aqui. Pô, que inferno! Isso é chato. É antitesão isso aí. Nossa. Cadê o mistério, gente? Vamos manter o mistério aí? Sabe? Até amigo que puxa o saco, que pega no pé, que fica puxando ali a atenção toda hora, é chato. Então é isso, Pamela. Agora tem uma frase aqui no meio, né? Pamela, ela falou o seguinte, né? Me apresentem alguns caras legais. Haha. Ô, Pamela, manda aí o seu endereço de Instagram e aí a gente divulga, tá? Você que é mineirinha, aí você coloca de onde você é, não tem problema. A gente faz o serviço pra você, Pamela. Afinal, estamos aqui, servimos bem para servir sempre. Daqui a pouco a gente volta. Missão Impossível, Jovem Pan. chega, vai. Chega, né, Chiro? Por hoje é chega, só. Chega, já falaram demais. Lígia já foi embora antes, né? Deu no pé. Pra variar. E é isso, então amanhã tem mais, esperando a sua participação. Obrigado, hein, Chiro? Imagina, eu vou ter que ficar entrando aqui toda vez que vocês falarem meu nome agora. É brincadeira, viu? E só sai coisa negativa. Ai, falou, japonês! Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes. Quer viver sem preocupações financeiras? No curso Faça as Pazes com as Suas Finanças, você aprenderá a organizar suas finanças em apenas 16 aulas. Eu, Samidani, o Doni Denútil, faremos com que você entenda os gargalos que roubam seu dinheiro, além de ensinar a poupar e investir. Inscreva-se agora em newcursos.com.br e inicie sua jornada para a estabilidade financeira. Em 1º de janeiro, o Brasil vai virar o jogo no mundo das bets. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável comemora a entrada em vigor das regras que vão trazer mais proteção aos apostadores. Também vão combater a manipulação de resultados e outras práticas ilegais. Como você, queremos que as apostas sejam apenas um entretenimento sempre com responsabilidade. Por isso, nos inspiramos no que é feito em outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Tanto lá como aqui, as leis são rígidas para impedir a atuação de empresas irresponsáveis e sem compromisso com jogo limpo. E seguimos comprometidos com jogo seguro, legal e transparente. Vem aí, por exemplo, o reconhecimento facial para impedir o acesso de menores de idade. Outra notícia importante, fique ligado, a partir de janeiro de 2025, bet legal só com endereço .bet.br na internet, ok? Porque o único jogo que vale a pena jogar é o jogo responsável. E para jogar, tem que ter regra. Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Baixe o seu aplicativo na Apple e Google Store, digitando Jovem Pan Recife e ouça de qualquer lugar do mundo a rádio que transforma suas emoções nos melhores sentimentos para sintonizar suas escolhas diárias. Jovem Pan. FM Prime é mais confiança, com mais economia. Você de carro novo com mais alegria, mais garantia, muito mais qualidade, o melhor atendimento e o melhor preço da cidade. FM Prime é mais com você. Seu seminovo está aqui. Acesse fmprime.com.br ou venha na nossa loja, Avenida Caxangá 2414. FM Prime, seu sonho está aqui. Jovem Pan. Os testes de admissão 2025 do Colégio Madre de Deus já iniciaram. E essa é a sua chance de fazer o ensino regular americano com a excelência em educação, com o High School. O Madre de Deus garante aprovações nas melhores universidades internacionais. Na Zona Norte e Zona Sul do Recife, o Madre está de portas abertas para todas as suas conquistas. Agende agora sua visita ao teste de admissão. As vagas são limitadas. Colégio Madre de Deus.com.br. Atenção, papai e mamãe! Está aberta a janela de matrículas 2025 FISC Recife. É hora de preparar seu filho para ganhar o mundo e com uma oferta incrível. Apenas as 20 primeiras matrículas ganharão um super desconto na primeira mensalidade e uma mala de viagem exclusiva personalizada FISC. Mas corra, esta promoção é válida apenas até 30 de novembro ou enquanto durar o estoque. Envie agora um WhatsApp para 99283-2120 e garanta seu filho no mais completo curso de idiomas do Brasil. Esta é a Jovem Pan 95,9. Jovem Pan Recife. Chegou a hora de renovar o seu guarda-roupa. Calças, camisas e ternos, uma composição perfeita para o seu look de trabalho. La Camisseria, nos melhores shoppings da cidade. Galeria Hora Center e João Pessoa. La Camisseria, diferente é ser você. Neste mês de novembro, a Pendragon Chevrolet tem ofertas e condições imperdíveis para você realizar o sonho de ter o carro novo ou seminovo. Só na Pedragon você encontra facilidades de pagamento e os modelos mais desejados da Chevrolet, que combinam segurança, tecnologia e conforto. Quer mais motivos que esses para visitar uma das lojas Pedragon? É a sua chance. Passe em uma das lojas Pedragon e descubra porque somos referência quando o assunto é Chevrolet. Paz no trânsito começa por você. Oferecimento Aliança Colchões, excelência em conforto nos shoppings Recife, Rio Mar e Pátio. FM Prime, a loja referência em veículos no Recife, com o showroom mais prime do Nordeste. De narradores. Você tinha a primeira geração, que era o Pedro Luiz. A gente se ama, né? Os locutores todos são grandes, a gente viaja junto o mundo inteiro. É tudo amigo. Na hora da guerra, é guerra. Mas todos somos amigos. O Pedro foi meu padrinho de casamento, Pedro Luiz. O Pedro era o mais velho. A segunda geração era do Fiore Gigliotti. Eu era a terceira geração. Só que o Pedro estava com Mário Moraes de comentarista. O Fiore estava com Mauro Pinheiro de comentarista. E eu estava com o Leônidas, que é embora seja um grande gênio do futebol do Brasil, o Leônidas já, ele foi ídolo na década de 30, Copa de 38 e tal. Falei, olha, Tuta, eu preciso de algo novo no intervalo, para a gente mudar, chama Jovem Pan, vamos mudar. Aí eu trouxe o San Girardi e ele mandou para o ar e entrou o show de rádio de San Girardi. Foi criação do Antônio Augusto Amaral de Castro, que foi um sucesso, explodiu. Como sucesso. San Girardi foi criação do Tuta. Quer dizer, dentro do intervalo, ele que tinha criado a figura do comentarista no começo do rádio, na esportivo, criou também essa inovação, que é o show de rádio dentro do intervalo e no final. Né? Foi ele que criou. Décio, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui. Pode acrescentar, por favor. O José Val estava falando das criações do Tuta. Uma pergunta que eu quero fazer ao José Val: o Desafio ao Galo foi criado pelo Tuta também? Porque foi pelo Dr. Paulo. Dr. Paulo Machado de Carvalho, que tinha uma paixão pela várzea muito grande. Você imagine um homem destinar 2 horas da televisão dele, que a Record. Não tinha Globo, era a Record que era tudo. Botou 2 horas para falar da várzea. E foram também grandes narrações que eu fiz. Foi a história. Foi o Desafio ao Galo. Legal, lembrou bem. Décio, muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento aqui à Jovem Pan, como sempre. A gente continua se falando, mesmo você não estando mais aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço a todos vocês e meus profundos sentimentos a toda a família Carvalho e a todos os amigos aí da Jovem Pan. Um abraço, obrigado. Bom, a nossa cobertura continua, não saia daí. A gente está prestando uma homenagem a Antônio Augusto Amaral de Carvalho aqui na Jovem Pan. Bom, Bom, Evandro Cine já nos deixou, foi seguir para o Direto ao Ponto, tem mais tarde. E aqui o Daniel Caniato no horário dos pingos, nos is, não é, Daniel? A gente, claro que mudou toda a programação da Jovem Pan e era uma necessidade de prestar essa homenagem. Sem dúvida alguma, toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan News mobilizada, é importante destacar os legados feitos, o que construiu seu Tuta, né? E me chamou a atenção porque eu sou novo na casa, se eu for comparar com o Thiago, ou mesmo com outros profissionais que estão aqui há tantos anos, há tantas décadas, e logo quando eu fui contratado para a televisão, para a TV Jovem Pan News, em 2021, no corredor principal da redação, no 24º andar, as pessoas que nunca puderam acompanhar, tem um JP gigante, aquele JP tradicional, a logomarca da Jovem Pan News. E esse JP, ele é formado por um mosaico. E é um mosaico com a fotografia de muitos profissionais que passaram pela Jovem Pan. Alguns lançados pela Jovem Pan. Pessoas que começaram aqui e depois trilharam seus caminhos em outros grupos de comunicação. E essa é sempre uma característica, né, do seu Tuta, lançar profissionais. Isso é algo que me marcou e muitas histórias a gente vai poder compartilhar ao longo dessa cobertura especial. Sem dúvida. O Joséval está me chamando a atenção, daqui a pouco ele tem que sair, mas antes, Joséval, a gente tem aqui um dos grandes nomes da história da TV, se não um dos maiores nomes da história da televisão, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, que participa aqui da programação da Jovem Pan, chegando aqui para conversar com a gente. E veja só, a gente que vai transformando a nossa carreira num longo tempo de trabalho aqui, o Boni esteve aqui, eu conversei com ele quando a Hebe morreu lá nos anos 2000, e agora a gente chega para falar do Tuta, Boni. Você que, inclusive, eu li os seus dois livros, o mais recente, o Lado B de Boni, você cita, obviamente, a TV Record, cita o Newton Travesso, cita o Tuta. E falar de história da televisão, que é o seu negócio, né? Não tem como citar o heroísmo deles nos anos 50 e 60, como você também foi um herói para trazer a televisão para toda a população brasileira. Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui para prestar esse depoimento importante. Obrigado. Eu fiz o prefácio do livro do Tuta. Conheci o Tuta ainda muito jovem, onde que ele ainda não era o seu Tuta. Mas eu chamava de profeta, porque ele tinha uma visão da televisão, não só do ponto de vista artístico, do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista da engenharia, que hoje nós chamamos de informática, de tecnologia. Mas eu chamava ele de profeta porque é o seguinte: primeiro, ele criou na televisão um tipo de narração que eu acho que só teve dois locutores que conseguiram fazer. Um deles, o Raul Tabajara, e ele, o Tuta, insistia em que não se narrasse do tipo de narração de rádio. Ele queria uma narração mais contida. Depois foi ele que inventou na rádio o comentarista esportivo. Pouca gente sabe disso, mas o Tuta inventou o jornalista esportivo. E também o Tuta gostava tanto de futebol que ele acabou comprando uma lente para a TV Record chamada Balostar, só a Record tinha. E ele levava para a casa dele, põe numa caixa e põe debaixo da cama. Ele era um apaixonado pelo esporte. Mas a grande atuação dele na televisão foi a preocupação que eu sempre tive também, que é a qualidade, foi a criação da equipe A. Com o nosso Newton Travesso, e o Tuta sempre foi preocupado com uma coisa chamada qualidade. Isso ele imprimiu na televisão, imprimiu no rádio, porque a Jovem Pan se tornou uma das empresas mais perfeitas em função do rádio e do telejornalismo. E isso tudo saiu da cabeça do meu querido amigo Tuta, o meu profeta. E esse nome dele, esse apodo que eu passei para ele, foi porque todas as emissoras de São Paulo, saíram das suas posições estratégicas. Ele estava ali perto da Avenida Paulista, na maternidade de São Paulo, onde foi construída a primeira torre da Record. E ele não se arredou dali. E nós, da Globo, também a Bandeirantes, fomos todos lá para o Jaraguá. E dizia o Tuta: não vai dar certo, muito distante. Mas os engenheiros diziam: não, tranquilo, vai dar certo. Não deu. Tivemos todos que voltar à origem, o lugar onde o Tuta havia escolhido para fazer a sua transmissão. Como é que eu tenho um carinho imenso por ele, um respeito por ele, uma afinidade por ele muito grande pela qualidade. Ele é um pouco mais velho do que eu. Eu sinto hoje uma tristeza muito grande, que são muitos amigos que eu perdi repentinamente, o Sérgio Mendes, de repente vai embora uma pessoa querida como o Cid Moreira, agora a gente encontra essa dificuldade, o Astor Oliveto nos deixou e agora o Tuta. Eu estou muito triste e muito sozinho. Obrigado, Tuta, por você ter lutado para a gente fazer televisão decente, para fazer rádio decente, para fazer jornalismo decente. Obrigado a você, sempre e eternamente, eu estou do teu lado, meu querido profeta. Quer dar um oi para ele, Joseval? Joseval Peixoto, aqui do nosso lado. Ah, Boni, Boni, satisfação imensa em tê-lo frente a frente uma vez na vida. Opa, você está bom, querido? Que bom te ver. Eu li seu livro, morri de rir, quando você contou como é que nasceu o replay. Aquela história do Edson Leite. Fascinante. Ah, o Edson Leite foi. Bom, Mário Moraes. Nosso querido Mário Moraes. Isso. Tudo bem. Um abraço para você. Edson Leite inventou o replay no rádio. Você não quer narrar aquilo de novo para nós? Você narrou no teu livro? Como é que nasceu o replay? É, meio longo, mas Se não, eu narro. Se você quiser, eu narro até um pouquinho mais. O Edson Leite adorava a Argentina e lá ele conheceu Lagata, que era uma apresentadora de televisão espetacular. Eu vou contar um pouquinho antes da Bahia. Eu fui no casamento dele lá com ela. Sim. Só que eu levei o padre daqui. O padre era um ator de televisão. Sim. Era o Clemente. E aí lá e fizemos o estúdio. Ele casou com ela no estúdio de televisão com um padre falso que eu levei do Brasil. Isso aí. Ele trouxe a gata aqui pro Brasil para comemorar a lua de mel. E levou a gata naquele carrão dele e entrou lá no Pacaembu para fazer a narração do jogo. E, de repente, o cara falou assim: não, ela não pode entrar, cadê o credencial? Senão, não, ela está invitada. O cara, invitada? Assim, para quem entenda. Estão dizendo que você está invitada para a tribuna de honra, no espanhol dele. Aí, você, graças. Aí o cara falou assim: não. Não está convidada com nenhuma. Ela não pode entrar. O que ele disse? Perguntou a mulher para ele. O que ele disse? Diz que estás bem-vinda. Ela disse, não, ela está proibida. E de repente ele falou assim, segura um minutinho, que eu preciso falar com a pessoa ali que está me chamando. E foi, e nesse tempo ele demorou uns 15, 20 minutos. Ele foi de porta em porta para pedir para a gata entrar sem credencial. Nessa altura começou o jogo. Era um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians de São Paulo, começou o jogo. E daí, de repente, o Mário Moraes, que não era narrador, falou: senhoras e senhores, aconteceu algum problema qualquer, o Edson Leite não chegou, eu não sou narrador esportivo, mas eu vou explicando para vocês o que aconteceu o jogo. O Corinthians está com um volume de jogo grande. Ele está se aproximando assim. Aí o Luizinho passou para o Cláudio. O Cláudio, um passe milimétrico na cabeça de Baltazar, gol do Corinthians, 1-0. Muito bom, é justo, aí tudo bem. Aí ele chegou para o Corinthians, o que está acontecendo? Assim, o Corinthians, o Baltazar marcou um gol, Corinthians 1-0. É, então tá bem, como é que foi? Senão o Cláudio deu para o Luizinho, deu para o Cláudio passou o gol. Bola com o Luizinho, Luizinho passa pelo alto para Cláudio, Cláudio mata no peito, levanta pelo pé e dá na cabeça de Baltazar. Gol no Corinthians! Aí diz o Mário para ele: agora está 2-0. Aí imagina, ele não se deu por falar assim: senhoras e senhores, acabo de narrar a repetição do gol do Corinthians. Corinthians 1-0. Foi assim que nasceu o replay, você concluiu. Sensacional. Inventou o replay no rádio, né? Bom, mas o assunto nosso é o querido Tuta, uma pessoa inacreditável, um ser humano tão agradável e outra coisa, cheio de ideias, projetos e plano ativo continuamente. Eu adorava o Tuta. Ô Boni, muito obrigado por dividir as suas histórias, você é uma referência na televisão do Brasil. Um grande abraço para você e a gente, claro, hoje a gente está destacando aqui, estamos falando de legado, né? Não de morte, mas de legado. Um abraço para você. Exatamente. O Tuta não era homem pela ação que ele tinha, de que a gente é evidente que a gente fica triste e desolado com a perda dos amigos. Mas a vida é uma coisa assim fundamental no sentido da gente saber que ela é, lamentavelmente, finita. Perfeito. Um grande abraço para você. Abraço, Boni. Muitas manifestações de lideranças e entidades, né, Thiago? Sim, a gente recebeu aqui a nota da AESP, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. A nota está aqui, foi enviada para a nossa redação. A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo manifesta o profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, carinhosamente conhecido como Seu Tuta, fundador e ícone da Jovem Pan. Seu Tuta foi um pioneiro no rádio brasileiro, contribuindo de maneira ímpar para o desenvolvimento e a consolidação da radiodifusão no país. Com a sua visão inovadora e dedicação incansável, ele transformou a Jovem Pan em uma das emissoras mais importantes e influentes do Brasil, levando a informação e o entretenimento de qualidade a milhões de ouvintes ao longo de décadas. A trajetória profissional e o legado de ética e inovação servirão de exemplo para todos os profissionais de comunicação. A AESP expressa as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colaboradores do Seu Tuta, bem como a todos que, de alguma forma, foram tocados pelo seu trabalho e pela paixão na comunicação. Nesse momento de dor, rendemos nossas homenagens a quem tanto fez pela radiodifusão brasileira. Que o seu legado e a contribuição à mídia permaneçam vivos na memória de todos nós. A nota é assinada por Luiz Arthur Abichedi, que é presidente da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Meu caro Daniel Canhato. Pois é, muitas manifestações de entidades, organizações, mas também de lideranças e políticos. Agora, um comunicado, uma nota de pesar do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, senador, enviou a seguinte mensagem. Com pesar, recebi nesta segunda-feira a notícia da morte de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan. Seu Tuta, como era conhecido, construiu um legado e se tornou um ícone da comunicação brasileira ao fundar uma das mais conhecidas empresas de radiodifusão do país. Ele ainda participou da elaboração e consolidação de programas na televisão que marcaram gerações. Eu externo meus sentimentos aos amigos e aos familiares, além dos admiradores do comunicador. Quem assina é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Eu vou me despedir do Joseval Peixoto, que tem que nos deixar, infelizmente. Joseval, sempre uma honra te ver aqui. Eu queria que em um minutinho você falasse o que mais te toca no coração nesse momento. Eu quero deixar, até brinquei com o Boni, porque o Tuta era um homem feliz. Então eu queria não apenas falar da morte, mas do homem feliz que era o Tuta na nossa redação. E inventava até no relacionamento com seus funcionários. Um ano, próximo ao Natal, ele pediu a foto de todos do tempo de criança. Então, todo mundo trouxe. Eu tenho uma foto que eu estou com uma bola e um jornal. Imagine, eu narrei futebol e fiz jornal. Minha mãe foi uma profeta. Então, ele botou todas as crianças na redação e falou, essas são as nossas crianças, como homenagear seus funcionários ainda crianças. Posso garantir para vocês, telespectadores, qual é a câmera que eu olho, que eu não sou muito de televisão, sou de rádio. Aqui, o Tuta morreu feliz. Eu tenho absoluta certeza que ele morreu feliz. O grande sonho deste homem foi construir isto que tem aqui hoje, que é a televisão. Ele passou a vida na televisão, lutou pela televisão Jovem Pan. Não deu certo, mas ele construiu seus filhos, o Marcelo, Tutinha e as meninas, que, ao se afastar, construíram este espetáculo que está aqui. Eu sou avô Tenho orgulho dos meus 3 filhos e de meus 4 netos. O Tuta, sem dúvida, tem orgulho dos seus filhos e de seus netos. Morreu feliz. Vai, Tuta, me espere lá. Valeu, Joseval. Beijo. Obrigado. Bem, a trajetória de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, fundador da Jovem Pan, na visão do amigo e diretor de televisão, Newton Travesso, que concedeu uma longa entrevista ao repórter Daniel Lian, e a gente separou um trecho, vamos acompanhar. Nós vamos conversar agora com um dos melhores, ou o melhor amigo do seu Tuta, diretor de televisão, Newton Travesso. Newton, como é que começou essa amizade e juntos no trabalho por uma vida toda? Foi realmente, essa amizade começou na fundação da TV Record em 1953. E no dia 27 de setembro nós inauguramos. E foi assim um acontecimento, né, com o hino nacional e a Nossa Senhora Aparecida, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, era muito devoto também. Então, sabe, foi assim um momento que jamais, um momento inesquecível. E o Tuti e eu, naquele exato momento, começou a acontecer a amizade nossa. Mas uma amizade, sabe, de troca de criações, das nossas ambições, do que nós gostaríamos de fazer, porque o Tuta, ele ficou só com a externa. Então fazia, inclusive fez a primeira transmissão do Jockey Club do Rio de Janeiro, né? E fazia todos os esportes do domingo em São Paulo. Então ele criou uma leitura diferente para o futebol. Inclusive todas as televisões, a própria TV Tupi, quando fazia futebol, acompanhava a bola. Então você não sabia o que estava acontecendo aqui embaixo com os jogadores. Aí ele botou a câmera embaixo e só seguindo os jogadores. Botou uma outra câmera com uma teleobjetiva para pegar o close dos jogadores, do goleiro, quando tinha pênalti e tal. Eram 3 câmeras só. E uma outra câmera ele usava para pegar o público, que naquele tempo lotava o Pacaembu para ver São Paulo, Corinthians, Santos, Pelé, Palmeiras, Dudu. Então, todos eles usavam o radinho Spica. Então, todos estavam no rádio, ouvindo e acompanhando o jogo. E foi aí que nasceu, por incrível que pareça, a Jovem Guarda. Porque numa dessas tomadas, ele pegou uma pessoa famosa, um presidente famoso, que estava com uma amante. E ali criou um problema sério. E a Federação Paulista de Futebol resolveu proibir a televisão de fazer os jogos ao domingo. Então não tinha o que fazer. Aí o Tuta, sabe? Aí que o Tuta nos reunimos, ele falou, precisamos ver o que nós vamos fazer. E aí nós tivemos várias reuniões com o Paulinho de Carvalho e o Tuta achando que nós tínhamos que partir para um outro caminho. Mas, de qualquer jeito, a TV Record, na primeira etapa no aeroporto, ela criou um espaço um espaço de vida, de muita aproximação emocional junto ao público. Nós começamos a fazer uma televisão com emoção, sabe? E naquela época, a televisão era difícil fazer, porque nós fizemos um curso de 5 meses, não é? E eram 48, de 48 ficaram 16, eu fiquei entre os 16. E o Tuta já tinha feito alguma coisa nos Estados Unidos, que ele amava. A adoração do Tuta era tirar fotografia. A adoração do Tuta, quando chegaram as câmeras, nossa, era um negócio de louco. E foi aí, num desses instantes, que ele entrava no estúdio, mexia na câmera e ficava olhando, abria a tampa, aquele negócio. E eu e nós, daquela época, tínhamos cada um a sua câmera. Era uma câmera Dumont, desse tamanho, um cabo que era dessa grossura. E cada um tinha a sua câmera. E ele sempre estava na minha câmera, que era três, e ele vinha, abria a tampa, via o horticom, o tubo, aquele negócio todo. E eu falei com o doutor Batista, que era o nosso engenheiro que deu o curso, falei, ô, doutor Batista, quem é esse garoto aí que fica mexendo no equipamento, tudo? Ele falou, bom, ele é o que vai dirigir externa, além de ser o dono da televisão. Eu falei, ele é o dono? É. Eu falei, mas não é possível e tal. Aí me aproximei do Tuta e chamava ele de Antônio. Chamo ele de Antônio até hoje. Eu falei, ah, Antônio, você conhece, pelo que eu estou vendo, melhor essa câmera do que eu. Ele falou, não, que eu conheci essa câmera, que eu fiz como se fosse um estágio nos Estados Unidos, tudo. E ali o Tuta nasceu já como diretor de TV, porque ele montou o caminhão de externa exatamente como ele queria, era lindíssimo o nosso caminhão de externa, nossa, era um negócio. E ele gostou mesmo, foi direção de TV, que ele permaneceu a vida toda da nossa amizade fazendo direção de TV. E ele, às vezes, sentado no palco, dava as sugestões. Falei, só, isso acho que não vai dar, hein? Vamos baixar a lona. Tinha umas coisas que nós conversávamos. Mas sempre com a criatividade. Sempre com a criatividade. E foi assim que nasceu a nossa amizade. Ah, um dia ele me convidou para ir no Pacaembu com ele, e fiquei no caminhão com ele fazendo a externa, fazendo o jogo, era Palmeiras e Santos. O Palmeiras, no primeiro tempo, estava perdendo do Santos de 5-3. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras fez 5-4, 5-5, 6-5. Aí, o doutor Pelé fez 6-6 e 7-6. Um jogo histórico e vocês lá presenciando o caminhão lá da externa. Então, o nascimento não é de um nosso, não é de um companheiro, que é diferente você ter um companheiro. É um amigo que, para você ter ideia, ele está até hoje há 71 anos junto de nós. Essa amizade é uma amizade de alma, de coração. Sabe, é uma amizade de sinceridade. E aí nós conseguimos abrir espaços lindos na televisão. Aí começamos a trazer o pessoal da rádio, Conselho Leandro, Pagano Sobrinho. Começamos a trazer toda essa gente para a rádio também para fazer programa. Os musicais também. Então nós fomos criando espaço com o pouco conhecimento que nós tínhamos de televisão. Imagina o privilégio que nós tivemos aqui no fim dos anos 2000, quando eles criaram a Jovem Pan Online, o Tuta e o Newton Travesso, circulando aqui pela emissora e nos orientando aqui, o Marcelo Matos, o Vanderlei, são duas testemunhas disso. Pois é, as histórias das pessoas que conviveram com o seu Tuta ao longo dessa programação especial, traremos outros depoimentos especiais, também outros trechos dessa entrevista especial com o diretor de televisão Newton Travesso. Mas nós temos um convidado especial aqui no estúdio, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, secretário de Estado, Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem agradecemos demais pela participação nessa cobertura especial. Secretário, é preciso destacar o legado que construiu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, legado esse que também contribuiu muito para o desenvolvimento do país, principalmente se a gente olha para o estado de São Paulo e a capital aqui de São Paulo, né? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Uma participação triste minha, né? Aquela participação que a gente sabe que um dia chega, mas a gente sonha que nunca chegue. Falar do seu Tuta é falar da comunicação, falar de um homem exemplar. Quero aqui deixar meu abraço a seus filhos, do Marcelo, Tutinha, Fernanda, Silvia, Nina, sua esposa, Dona Margot. Mas eu sou daqueles que cresci já tendo o seu Tuta como uma referência, uma das principais referências da comunicação. Numa época que prevalece até hoje, onde nada acontecia de importante sem a sua participação. No esporte, na cultura, na música, E isso perdurou por várias décadas e até hoje, nas pessoas dos seus filhos. Hoje, na materialização desse sonho que é a Jovem Pan, que é a TV. Então, eu posso afirmar a vocês, eu convivi com ele, primeiro como brasileiro, como paulistano, mas também como prefeito de São Paulo e com o ministro das comunicações através da sua família. E eu posso dizer a vocês que nós temos muitos motivos para nos orgulhar dele. Se tem alguém que deixou legado, foi ele. Deixou um legado físico, deixou um legado muito, muito expressivo, não é? Um exemplo para todos nós de homem vitorioso. Ele enfrentava uma dificuldade, mas ao enfrentá-la ele já estava procurando a saída para que ele pudesse continuar a sua ação bastante vigorosa. Do esporte para a música, para o entretenimento, da televisão para a rádio, era uma pessoa que não ficava coada. O seu Tuta, ele nasceu para vencer. Eu, nessa convivência de décadas, eu sempre vi nele um homem vitorioso. E ao longo da sua vida, nesse momento que ele se despede dela, se há algo que nós podemos dizer que possa marcar a sua vida, é a vitória, é a garra, a vontade de viver, a vontade de vencer. Que essa vontade sirva de exemplo para a sua família e para todos nós. E que a gente possa agora, recuperando cenas, momentos importantes da sua vida, ter nesses momentos um exemplo para todos nós. Isso é importante. Todos nós vivemos de referências, aprendemos com referências e aqueles que não aprenderam com o seu Tuta, quem sabe possam agora ter a informação, ter o conhecimento de quem foi ele, ter um norte para suas vidas, em especial aqueles que procuram dar um rumo na sua vida na área de comunicação. Gilberto Kassab, secretário de Estado, ex-ministro, ex-prefeito da capital paulista, agradecemos muito pela participação. O secretário vai ter uma gravação, inclusive, aqui na Jovem Pan News, então vamos liberá-lo, mas a gente reforça o agradecimento nessa cobertura especial. Obrigado. Bom, e nós temos um depoimento importante de alguém que fez também a história da Jovem Pan, principalmente a rede de rádios da Jovem Pan, Paulo Machado de Carvalho Neto, conhecido por todos nós aqui, até hoje trabalha na Jovem Pan, o Paulito, e nos anos 90 ele implantou a rede de rádios e justamente foi o seu Tuta que o pediu para que fizesse esse trabalho. Ele até falava, né, que é um trabalho de caixeiro viajante, ele viajou pelo Brasil para conquistar outras emissoras para que a Jovem Pan pudesse fazer a retransmissão. Ele, então, sobrinho do Tuta, filho do Paulinho, que é outro nome que marcou muito a história da Record, e agora esse depoimento aqui à Jovem Pan. Meus amigos, colaboradores, funcionários da nossa Jovem Pan, muito hoje se fala na pessoa de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, meu querido tio Tuta. Como profissional de libada competência, reconhecido nacionalmente como tal, criador de televisão, criador de rádio, mas eu quero, neste momento, falar sobre a pessoa de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Tive a oportunidade, na mais tenra idade, de poder com ele conviver, participar muito da sua vida pessoal. Quero aqui dizer a vocês o seguinte: uma pessoa ilibada, absolutamente correta, cumpridor das suas obrigações, amigo dos seus funcionários, partícipe da vida dos seus funcionários. Todos que a ele recorriam, de alguma forma, eram atendidos, eram abraçados, eram acarinhados. Esta pessoa é uma pessoa inesquecível para todos nós que com ele conviveram. Uma pessoa que, ao final de ano, organizava uma festa aos seus funcionários, no qual presenteava crianças, adultos, esposas, enfim, todos aqueles envolvidos naquele que, no seu dia a dia, lutavam ao seu lado pela defesa da empresa, pelos princípios da radiodifusão. Esse é um momento em que eu me sinto muito emocionado, principalmente por poder me referir à pessoa extraordinária que era meu tio Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Obrigado, tio Tuta, por tudo. É isso, a gente também vai abrir o espaço para os integrantes que fazem parte do Grupo Jovem Pan, aqui da TV Jovem Pan News, da Rádio Jovem Pan, ou que trabalham nas plataformas digitais. Vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, repórter aqui da Jovem Pan News, está há muito tempo na casa, né, Viga? A gente quer agradecer a sua participação nessa cobertura especial. O Viga, que tem muitos episódios, inclusive, para compartilhar com a nossa audiência nesse dia triste, mas nesse dia de celebrar o que construiu o seu Tuta, né, Viga? Bem-vindo. Tudo bem, Caniato. Boa noite para você, para os nossos amigos aí da bancada, para o meu querido amigo Tiago, e uma boa noite especial. Um abraço, um carinho, um afeto especial à família Amaral Carvalho, à família do seu Tuta, aos filhos, filhas, netos e netas, e especial à dona Margot, né, que esteve sempre ao lado dele, nos momentos de maior alegria, de maior dificuldade, e ajudou a transformar também a Jovem Pan, o seu Tuta, nesse visionário, nesse homem à frente do seu tempo, da sua época, da sua era, um verdadeiro visionário e empreendedor brasileiro. Meu caro Caniato, meu caro Tiago, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, a voz está embargada, já não estava muito boa e agora, depois dessa triste notícia, ela fica ainda mais abalada, até porque eu vou contar uma breve história aqui do contato que eu tive inúmeras vezes com o seu Tuta nas minhas idas a São Paulo. Muita gente me pergunta no Rio de Janeiro como é que eu fui parar na Jovem Pan. E é claro que foi a porta aberta pelo seu Tuta numa ponte feita com outro saudoso amigo, Jael Gimpel, que era o correspondente aqui no Rio de Janeiro durante muitos e muitos anos. E aí o Jael entrou em contato na minha frente pelo telefone com o seu Tuta. E seu Tuta disse, pode contratar, se tem o seu aval, Jael, eu assino embaixo. E um belo dia, Jael me levou a São Paulo para ter o prazer e a honra de encontrar o seu Tuta. Era naquela salinha, na antiga, antes da reforma, né? Sede da Jovem Pan, ainda na Avenida Paulista. Ficava lá no fundo, de forma muito pacata, muito serena. Me recebeu, me atendeu com uma dignidade, com uma fidalguia, com respeito, com uma educação. Acho que são características maiores do seu Tuta. Me tratou como se eu já fosse um funcionário de longa data, experiente da casa. Mas era apenas um estagiário que estava iniciando a carreira na Jovem Pan. Estou falando de 1998, de lá para cá, ele e toda a família me deram grandes oportunidades, seja no jornalismo, seja no esporte, com muito orgulho, desde 98, lá se vão 26, quase 27 anos, envergando e empunhando o microfone da Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro. Então fica aqui a nossa saudade, é claro, mas a certeza plena e absoluta que foi-se um grande homem, mas fica um enorme, um gigantesco, um tera legado desse homem empreendedor, visionário, à frente de sua época, que foi Antônio Augusto Amaral Carvalho, que nos deixa nessa segunda-feira triste aos 93 anos de idade. Aqui a nossa condolência, o nosso sentimento a toda a família, a nossa saudade, mas a certeza plena e absoluta que se foi um dos maiores nomes da comunicação brasileira, mais um, infelizmente, nesse ano de 2024, né, Caniato? Exatamente, Viga, a gente quer agradecer por você compartilhar esse episódio e, naturalmente, nessa cobertura especial procuraremos enaltecer e destacar os muitos feitos do seu Tuta e também reforçar e sublinhar esse legado. Obrigado, Viga. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o Vanderlei Nogueira quer falar, mas eu vou só pedir um instante da atenção dele, porque nós temos um outro convidado aqui. Ele veio de Jundiaí e aqui na Jovem Pan ele apresentou um dos grandes programas da história da emissora, o Show da Manhã. Ele está por telefone para falar com a gente, só que a gente se lembra muito dele já na televisão, narrando futebol. E quem deu a chance para ele começar a narrar foi o seu Tuta, ainda em 1991, na TV Jovem Pan, que sobreviveu por 2 anos na TV Canal 16, o HF, aqui em São Paulo. Estou falando de Milton Leite, Milton Rodrigues Leite, que foi meu chefe também na Rádio Dourado, antes de eu vir aqui para a Jovem Pan. Milton, uma honra conversar com você, mas obviamente não num dia como esse. Eu quero que você comece fazendo seu depoimento e solte o seu coração para falar um pouco, Milton. Um abraço para você, um abraço para o Daniel, para todo mundo que está aí ligado na Jovem Pan e suas diversas plataformas. Na verdade, eu costumo dizer que eu trabalhei com alguns alguns personagens geniais na minha carreira, são 46 anos de jornalismo, e aí na Jovem Pan eu trabalhei com dois deles, né? Trabalhei com o seu Tuta e trabalhei com o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo na época. O seu Fernando foi quem me levou para a rádio, né? Foi quem me convidou para trabalhar na rádio, isso lá em 1990. E o seu Tuta, na verdade, além de eu ter me tornado um admirador dele, um grande amigo e tal, e ele já tinha uma carreira espetacular na televisão, na época da Record e tal, então só o fato de ter conhecido o seu Tuta quando eu fui para a Pan já era um negócio para mim fora de série. Mas além disso, o seu Tuta e o Fernando acabaram moldando a minha carreira depois da Jovem Pan, né? Porque eu trabalhei na Pan de 90 até 97, e como você disse, foi a minha primeira experiência como narrador esportivo, foi na TV Jovem Pan, na Jovem Pan TV naquela época. Eu trabalhei lá de 90 até 94, né, na TV, e foi por influência do seu Tuta e do Fernando Vieira de Mello que eu acabei me tornando narrador, porque quando começou o projeto da TV Jovem Pan, o pessoal da rádio, né, o pessoal do jornalismo, o pessoal do esporte da rádio, colaborava com a televisão que estava fazendo transmissões experimentais, né, estava testando equipamentos, testando modelos, testando formatos e tal. E eu me lembro que em 1991, a Pan, juntamente com a TV Globo, ela fez uma parceria com a TV Globo para transmitir o Campeonato Paulista daquele ano. E naquela época o campeonato era no segundo semestre, né? Enfim, o calendário era completamente diferente do que a gente tem hoje. E eu era para ser, na verdade, um apresentador de estúdio. Então eu fazia o pré-jogo, eu fazia o intervalo, eu fazia o pós-jogo e não narrava os jogos. Eu não fui para lá para ser narrador. Aí teve um final de semana que ia ter um Palmeiras e Portuguesa, o jogo era no Pacaembu. E o narrador ficou sem voz, ficou doente, não pôde trabalhar. E aí o Marcelo Carvalho, né, que naquela época era quem tocava a televisão, ele me ligou para falar rapidamente, eu estava já no estúdio da TV, ali na Barra Funda, ele me ligou e falou assim, olha, estamos sem narrador, vai para lá e narra o jogo. Eu nunca tinha feito isso em televisão, aliás, minha experiência em televisão era zero até a TV Jovem Pan, né? Eu tinha feito um pouco de narração aqui em rádio, quando eu trabalhava em Jundiaí. Hein? Fui para lá, fiz o jogo numa tarde de domingo, no Pacaembu. E na segunda-feira cedo, quando eu cheguei para apresentar o show da manhã na Jovem Pan, na rádio, no AM, o seu Tuta com aquele jeito característico dele, né, aquelas duas mãozinhas cruzadas atrás das costas, assim, sempre circulando pela emissora inteira, ele não perdia nada do que acontecia em departamento nenhum da rádio. Quando ele me viu entrando, ele foi direto na minha direção, ali no meio da redação, olhou para minha cara e falou assim, a partir de hoje você não é mais apresentador da TV Jovem Pan. Fiquei meio assustado, ele falou, não, a partir de hoje você é narrador da TV Jovem Pan, então você vai entrar na escala de narração da TV Jovem Pan. E foi assim que eu fiz boa parte daquele campeonato e continuei na rádio até 97, né? Na televisão até 94, mas na rádio até 97, finalzinho de 97. Eu já estava fazendo coisas para a ESPN Brasil nesse período, a partir de 95, então fiquei na rádio até o final de 97 e depois em 98 eu fui para a ESPN e fiquei só lá, né? E foi aí que a minha carreira se bandiou para esse lado da narração esportiva, foram 10 anos de ESPN, depois 19 anos Grupo Globo, mas eu devo tudo isso, sobretudo, à genialidade do seu Tuta, a percepção do Fernando Vieira de Mello, enfim, esses personagens foram fundamentais para moldar o que foi a minha carreira pós-Jovem Pan. Pois é, agora, Milton, falando de jornalismo esportivo, é preciso destacar as muitas equipes de esportes montadas pelo seu Tuta e que acabaram ditando tendências quando a gente olha para o jornalismo esportivo, especialmente do rádio, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção. Você que está há tantos anos no jornalismo esportivo, nas transmissões esportivas, qual é a contribuição do seu Tuta, o trabalho na Jovem Pan e de que forma que isso acabou transformando o jornalismo esportivo que a gente vê hoje em dia? Olha, basta você ver os nomes que passaram pela rádio, né? Se você pegar o Osmar Santos, né? O Osmar Santos que revolucionou a narração esportiva, ele foi um cara importante na época da Jovem Pan, quando ele foi para a Jovem Pan, ainda garoto, vindo do interior. A minha geração, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho, mas a minha geração é a geração Josafá Peixoto, né? Com quem eu tive o privilégio depois de trabalhar na própria Jovem Pan, quando ele era o âncora do Jornal da Manhã, e eu entrava na sequência dele com o Show da Manhã, então a gente sempre se cruzava ali no corredor, aquela voz maravilhosa, aquela capacidade cultural que ele tinha, né? Enfim, tem, né? O Joseval é um cara fundamental também na história da rádio e o meu narrador era o Joseval, depois veio Osmar Santos, depois é Silvério, né? Que também marcou época na rádio, enfim, os repórteres maravilhosos, Wanderlei Nogueira, meu querido amigo até hoje, de quem eu roubei o Que Beleza, as pessoas que talvez não saibam, que beleza original era na voz do Vanderlei Nogueira, eu acabei levando para a televisão e me apropriei dele, né? E sempre conto essa história para deixar claro que o inventor é ele. Você tem Fausto Silva, Fausto Silva foi repórter de esportes da Rádio Jovem Pan, né? Então a Jovem Pan ela sempre foi revolucionária do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista estético, inclusive, né? As vinhetas, a programação da rádio. E ela foi revolucionária também no esporte, né? Porque todos esses nomes que eu falei aqui são nomes que estão na história do rádio brasileiro na área esportiva. Então, o fato de o seu Tuta ter trazido já uma bagagem e ter sido revolucionário na época da TV Record, como diretor de TV, como criador de programas, enfim, ele trouxe isso para a rádio, né? A rádio sempre foi pioneira em formatos, sempre foi pioneira em equipes maravilhosas, em profissionais gigantescos, né? Então, a minha passagem, eu trabalhei na Jovem Pan no AM, na rádio, praticamente quase 8 anos, né? Foram 7 anos e um pouquinho, de 90 até o final de 97. E nesse período, eu aprendi demais, né? Porque eu convivi com gente da maior capacidade, da maior do profissionalismo, né? Enfim, a rádio realmente foi uma passagem que marcou muito a minha carreira, me formou muito e a partir dali o crescimento que eu tive profissionalmente foi gigantesco. Bom, a gente tem que liberar o Milton, mas antes tem alguém que quer dar um salve para você, Milton Leite, tá aqui te ouvindo. Grande Milton Leite, que beleza, é um negócio espetacular ouvir o Milton Leite, estou muito feliz em ouvir o Milton Leite, e eu queria só acrescentar dizendo que num determinado momento a TV Jovem Pan fez um contrato de 5 anos com a Federação Paulista de Futebol de Salão. E transmitiu o futebol de salão, porque quase ninguém acompanhava, mas ela tinha uma unidade espetacular, montou uma unidade de móvel espetacular, a televisão estava começando a dar os primeiros passos, aquilo tudo foi um primeiro passo de uma construção de um órgão de comunicação tão importante. E o Milton narrou para valer as competições de futebol de salão, e o nosso intercolegial, significa que fez um grande laboratório. E brilhou para valer ao longo de todos esses anos. Um abração, foi muito bom ter trabalhado com você, Milton Leite. Wanderlei, além de tudo, nós temos em comum o fato de que nascemos no mesmo dia, né? Você é muito mais velho que eu, mas a gente nasceu no mesmo dia 5 de março. E eu me lembro muito da TV Jovem Pan no futebol de salão, porque a gente fazia, era uma rodada dupla, né? Que a gente fazia de terça-feira à noite e de sábado à noite lá no ginásio Ciro, lá no final da Marginal. E a gente ia para lá fazer 2 jogos. Sabe que de vez em quando eu encontro pessoas daquela época, né? Que jogavam futsal naquela época. E o cara me fala, pô, já tive um gol narrado por você na TV Jovem Pan, no campeonato, não sei de que ano e tal. Óbvio que eu não me lembro, porque eu já tô velhinho, né? Mas é impressionante como a Jovem Pan marcou a minha carreira, né? Até hoje as pessoas falam do Show da Manhã, até hoje as pessoas falam da revolução que foi a transmissão da TV Jovem Pan. As pessoas não lembram, né? Mas o seu Tuta era tão genial que ele dizia assim pra gente, olha, já vai entrar uma vinheta em cima da imagem, quando sai o gol, vai entrar uma vinheta que era um gol que abriu os olhos assim, né? Ficava gigante na tela. Ele falou, então não adianta você gritar gol, que vai ser uma redundância. Então ele estimulou que a gente não gritasse gol, né? Cada um inventou um grito de gol naquela época para não ser redundante, porque até nessa estética ele pensava, né? Então, por exemplo, eu não gritava gol, eu gritava, ah, emoção acontece na pana, e aí vinha o nome do jogador, enfim. Então, o seu Tuta sempre foi um revolucionário, né? Ele sempre pensou muito à frente do tempo dele, ele sempre pensou nas coisas que levariam alguma coisa nova para quem estava assistindo televisão, né? O seu Tuta realmente foi um cara genial e tive a felicidade, né, de ser uma pessoa de quem eu gostava muito, eu tenho certeza que ele gostava também muito de mim. Eu me lembro da conversa que nós tivemos quando eu fui conversar com ele no final de 97. Eu já trabalhava na ESPN também na época, eu fazia rádio de manhã e ESPN à tarde. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, seu Tuta, o ano que vem tem Copa do Mundo, eu acho que é a minha chance de ter a primeira Copa pela ESPN, então se eu ficar na rádio talvez isso não aconteça. E ele foi assim, muito gentil comigo, ele falou, você tá certo, o seu caminho é esse, você vai ser um baita narrador e não sei o quê, enfim. Eu tenho assim um carinho, hoje quando eu recebi, aliás foi até pelas redes sociais do Wanderlei Nogueira que eu tomei a primeira nota aí de que ele tinha falecido. Eu fiquei muito chateado, muito abatido, porque eu tenho certeza que o seu Tuta foi um dos personagens mais importantes da minha carreira. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz na minha carreira e eu não tenho dúvida que eu devo muito ao seu Tuta. Eu sempre cito aqui o Fernando Vieira de Mello também, já falecido, que foi diretor de jornalismo daquela época e foi quem me levou para a Jovem Pan, acabou me abrindo essa primeira porta, enfim. Então eu sou muito grato a tudo que eu conquistei, graças muito ao que eles me ensinaram. Marcelo Matos, em 10 segundos, senão... Ô, Milton, prazer falar contigo. Quando eu entrei na Jovem Pan 95, Milton fazia o show da manhã com você, a gente saía para as ruas, né? Para prestação de serviço, aquela questão que era muito próxima do consumidor, o preço da feira, e a gente tinha uma questão especial, tinha uma escolha que a gente fazia, qual o tema que a gente faria no dia, e quando o Milton me chamava, estava começando aqui na Jovem Pan, não sabia o que era Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, vindo de Sorocaba, era aquela responsabilidade, e o Milton fazia o show da manhã de uma maneira espetacular, depois tinha o jornal e fez futebol também, então também era isso, né, Milton? Ele dava oportunidade para você atuar em várias áreas. É, e ele tinha uma sensibilidade, Marcelo, uma sensibilidade espetacular, porque era muito comum, assim, eu estava lá apresentando o programa, lá no fundo, no estúdio e tal, e de vez em quando entrava um break comercial ou um noticiário qualquer, e eu vinha para a redação pegar um cafezinho, né, ver o que estava acontecendo por ali, e ele estava sempre circulando, né? Ele estava na sala do Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo depois que o Fernando saiu, ou então ele estava lá no comercial, ou ali na administração, ele estava sempre zapeando e sempre ligado em tudo que estava acontecendo. Quando ele via você passar, ele encostava em você e falava: aquela entrevista assim, assim, assada, você podia ter feito essa pergunta, ou então não devia ter feito aquela, enfim. Ele estava ligado o tempo todo e tinha uma sensibilidade muito grande para as coisas que aconteciam, né? É por isso que eu digo, meus caros, que algumas pessoas, elas estão acima, né? Elas estão num patamar de agir para as coisas que aconteciam, né? É por isso que eu digo, meus caros, que algumas pessoas, elas estão acima, né? Elas estão num patamar de gênio, né? Eu acho que o seu Tuto era um deles, eu acho que o Fernando Vieira de Mello era outro, encontrei pouquíssimos ao longo da minha trajetória, que teve os formatos que ele criou, enfim. O seu Tuto é um cara que a gente merece reverenciar indefinidamente. Aproveito, inclusive, para mandar um abraço para a família toda, né, que também sempre me tratou tão gentilmente, tão bem, os filhos, os netos, Dona Margot, enfim, todo o pessoal, principalmente o Marcelo e a Fernanda, né, que foram mais próximos, né, porque eu trabalhei com eles também na época do projeto da TV, eles eram funcionários lá também, então fiquei mais próximos dele do que dos demais, mas enfim, eu devo muito ao seu Tuto, a toda a família e a minha passagem pela Rádio Jovem Pan. Milton Leite, muito obrigado, viu, pelo seu depoimento, depoimento importantíssimo. E, claro, você também fez história aqui na Jovem Pan. Abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês e muita luz aí para a caminhada do seu Tuto. É só registrando aqui nos estúdios, o Daniel Lian chegando aqui. Daqui a pouco ele vai falar, ele que entrevistou um ícone também da comunicação, Newton Travesso. Daniel Caniato. Pois é, inclusive, muitas manifestações e, naturalmente, a gente vai procurar abrir o espaço para as muitas pessoas que participaram dos programas da Jovem Pan News, tanto nas rádios, AM, FM...